Atlântida, Atlântida, Atlântida. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Evidente, né? Que em função do planejamento, né, que nós deixamos de fazer no Grêmio, né, nós estamos aqui tentando, né, evidente, né, fazer com que o pretinho básico atinja, né, através da minha ancoragem, né, e do meu planejamento, né, um sucesso absoluto, né, e que possamos alcançar, né, evidente, querido ouvinte da Atlântida, eu gostaria, né, de continuar falando. Olá, meu nome é Joãozinho. Represento os partidos nanicos, por isso tenho pouco tempo para falar. É isso aí, se liga aí, pra você que quer ter uma voz ativa da comunidade, na ancoragem do PB, é só votar em mim. Guri, tá ruim pra todo mundo, mas pode ficar pior. Para mudar, pra melhorar, vamos juntos, guri. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, você que sintoniza as frequências da Atlântida em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul para curtir o Pretinho com Coca-Cola. Abra a felicidade, Lojas Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Então, vamos, amiguinhos. Nesta quinta-feira nublada em todo o sul do Brasil. Fala aí, Porazinho! Oi, boa tarde! Beleza, boa tarde, Marcos Piange! Boa tarde, o Pause tá. Não chegou ainda, tá aí fora. É, o reflexo da queimada. Dá pra ver nada aqui, o Pause tava no Salgado Filho hoje, tô chegando, dia inteiro, tô chegando. É, o reflexo da queimada tá se espalhando, né, Magnata? Por todo o sul do Brasil e agora tem o nevoeiro. E aí, Maurício Amaral? Oi, eu tô bem. Beleza, Mr. P? Tudo bem. É nós que tá, a estrela móvel desse Pretinho Básico é o Homem Galpão Crioulo! Certo, Fagundes! É nóis, meu compadre. Tudo bem, compadre? É nóis no megafone. O cara que lidera as pesquisas com 73% de aproveitamento, de preferência dos ouvintes do Pretinho Básico. Muito feliz com isso. Agradeço, número um. Agradeço a audiência aí, eu faço mas um trabalho forte. Mas ninguém fora em casa me entrevistar. Tá quase... Essa pesquisa é manipulada. Tá quase como o Lula, hein? Sobra 17 pra gente dividir. Hoje é um dia típico de Alegrete, não é? Assim, hoje é o próprio dia de Alegrete. Cara, hoje é o próprio dia de Alegrete. Alegrete em Porto Alegre. Alegrete tinha uma diferença, assim, nessa época de muito inverno, era aquela geada na praça, assim, na grama, né? Sim. Ou então, essa umidade, né? Que é um negócio inacreditável, essa neblina que fica aí. Meio-dia e a neblina tomando conta. É verdade. Mal tô te enxergando daqui, meu compadre. Mas abre os olhos que tu me vê. Abre o teu olho, né, Magnata? Imagina Caxias. Será que é, Serra, Gramado. Os caras estão se batendo de frente em Caxias. Eu lembro de Caxias. Caxias tem dias em que 3 da tarde, e é real, não é exagero, tu não enxerga 10 passos na tua frente, caminhando na calçada. Tem um prédio lá que é o mais alto da cidade, que os últimos andares ficam permanentemente dentro de uma nuvem. É um prédio bem famoso lá, que tem um serviço de hotel e tal, não sei o quê. Pô, fica a dica pra galera que tá dirigindo na serra, na estrada, na cidade com o nevoeiro, ligar a sinaleira, né? O farolzinho, né? Pra melhorar a visibilidade de quem vem, de quem vai. Mas não é pior? Uma vez eu ouvi dizer que é pior ligar a luz. Não é. A luz baixa, não. Sob neblina, usa luz baixa. Os caras gastaram milhões nessas placas. A luz alta que é ruim. A luz alta é perigosa. É assim, Vianges, ó, presta atenção. Mas a luz baixa... Na neblina, estrada, de noite, luz alta... piora. Tá, e luz normal? Vai, luz normal é ruim igual, mas, e luz mas baixa? É melhor do que luz, luz baixa, tu não enxerga nada. Então, agora? Não, peraí. Luz baixa e normal é a mesma coisa, não existe luz baixa e normal. Isso aí, é sinaleira. Não, no meu carro, então, meu carro é mais moderno que o de vocês. Não, teu carro é muito ruim, olha só. O meu carro tem luz baixa, tem luz e tem luz alta. Sinaleira, luz e luz alta. Isso. Sinaleira não é luz já? É que pra ele... ele descobre que sinaleira é que pra ele sinaleira é luz baixa. Não, sinaleira é sinaleira. Sinaleira é luz e luz alta. Pô, quando comprou a carteira, o cara não te disse isso, cara. Sinaleira não é o semáforo, pô? Ah, tá. Ah, cara, não é possível. Eu vou te dar uma aula. Dá uma aula de pisca-pisca. Não, mas não é luz baixa porque tu não focaliza nada, tu não... ilumina nada, sinaleira é só uma identificação. Ninguém fala que tem farol de neblina, tá? Senão nós vamos ficar mais meia hora aqui pra entender o que é. Não, farol de neblina eu tô ligado. Ah, é? Só que eu não... fica embaixo do porta... do paralama ali, né? Para-choque, para-choque. O meu carro... hoje é o dia pra usar isso. O meu carro, ele tem aquilo lá, dá pra colocar, só que um é plástico e o outro caiu o plástico, então é zarolho o meu carro. É, quando é plástico não ilumina muito. Não, mas para aí, não. Pode ser que esse buraquinho do lado ali na dianteira seja o gancho pra poder guinchar. Por falar nisso, eu quero dizer pro Piangers, inclusive, que tá na hora de tu trocar de carro, Piangers. Não tá, pior que não. Tá na hora, não, cara. Não é o momento, não é o passa momento. Lá. Claro que é, cara. Passa lá na Maxim Peugeot, cara. Não é o momento. Passa lá, fala com o Sandro, tu vai levar o teu carro com IPVA na faixa e também película. Olha! Película bom, minha. Película e IPVA na faixa. Passa lá, se não quiser ir hoje, vai no feirão da Maxim Peugeot que vai ter no Iguatemi neste final de semana. Tá bem? Chega lá, diz que tu é meu amigo, amigo meu do KG, a galera do Pretinho aqui que vai lá na Maxim e tal. É muito trabalhoso pra quem não gosta muito de carro ir em feirão. Porque muitas opções e tal. Mas é só da Peugeot, cara. Só da Maxim Peugeot. Só carro autorizado. Só carro top da Peugeot, linha. Top de linha. Novinho em folha, novinho assim. Novinho em folha, zero. Seminovo que parece zero. E, não, é zero mesmo. Zero mesmo. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2010, dia da catequista. Olha! Opa! Grande abraço às catequistas. Quem, amigo, nunca teve um relacionamento amoroso com a professora da catequese? Eu conheço, tem um amigo meu que teve. Eu já falei pra vocês que eu conheci uma tia da catequese. Só eu e o Peter, ainda dá tempo de parar. Parou, então. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Saudade da tia da catequese. Pesquisa Datafolha mostra a candidata do PT. Ela não via com terço na mão. A tia Kate. Via com terço na mão. A tia Kate. Kate Kese. Parou, galera. Pesquisa Datafolha mostra a candidata do PT à presidência, a Dilma Rousseff, com 49% das intenções de voto. 20 pontos percentuais já à frente do candidato do PSDB, José Serra. É verdade. Que aparece em segundo lugar com 29. Precisa de eleição, hein? A Marina Silva do PV está em terceiro, mantendo os 9%. E os demais candidatos não atingem 1% da preferência do eleitorado. Tava hoje lendo os jornais que eu recebo lá em casa e o Financial Times diz que... Uma leitura corriqueira. Todo dia. O Financial Times, que é de Londres, ele falou que a vitória da Dilma vai ser retumbante. Né? Não tem mal que fazer. Não precisa mais de então, quando alguém de fora vê isso, cara... Não, já era. Bom. Viu de fora porque alguém de dentro viu, né? Ou falou, né? É. Agora, a prova de que Deus é fiel é que a Marina Silva sempre tem um dízimo das intenções de voto, né? Deus tá devolvendo dízimo pra Marina Silva. Mas outro dado que impressiona nessa pesquisa... Tem gente questionando as pesquisas, porque tem mudado muito rápido as pesquisas. De um dia pro outro tem mudado as percentuais. O povo descobriu que a Dilma é a candidata do Lula. É, o povo agora, a televisão Lula, também chegou a televisão forte. Mostrou a Dilma do lado do Lula. Nessa pesquisa aí... Então é essa mulher que é o Lula. Nessa pesquisa aí, o Lula tem 79% de aprovação nacional, cara. Apenas 4% das pessoas consideram o governo do Lula ruim. Parabéns, então, aliado a isso, né, a Dilma tá crescendo muito nas pesquisas. O presidente tinha uma aprovação de 73% e nessa última pesquisa são 79%, cara. É muito mais que o Neto Fagundes aqui. E daqui a 4 anos o Lula volta. Cuidar, hein? Daqui a 4 anos o Lula da Copa. Então vão ser 20 anos de Lula no poder, né? Tô apavorado, tá crescendo o cara da barba. Isso é verdade. Sabe que eu às vezes fico pensando como é bom administrar um país com essa consciência e saber que as pessoas sabem exatamente aquilo que estão fazendo. Sabe, outro dia eu tava olhando. Olhando o quê, cara? O meu país. Tava olhando teu país. Cara, alguém tem que começar a imitar a Dilma agora, né? Vamos aprender a imitar a Dilma aí, porra. Vai, eu não sei ainda. Vou tentar. Fazer um workshop. Vou fazer uma escolinha. Tem que esperar acabar a eleição, porque por enquanto não se pode falar disso. Não, e é melhor esperar, então, que o povo decida o que vai acontecer. Sabe que eu tô convencido de que não tem outra forma. Bom, então caminhamos para uma eleição presidencial definida em primeiro turno. Primeiro turno já. Pode ser. O que para os veículos de comunicação é muito bom, né? Menos tempo de propaganda eleitoral. Mas aí dá confusão aí. Por exemplo, vai dar segundo turno para governador no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina não. Ou vice-versa. Aí Santa Catarina fica com o horário político, Rio Grande do Sul não fica. É verdade. A aprovação da Dilma em primeiro turno seria de 55% dos votos válidos, né, cara? Então, Tu se, fala se aí, for que parece igual às pesquisas, realmente. Eu acho impressionante para uma candidata que é relativamente nova. Ela tem um passado tá e tal. Tá tomando o que aí, presidente? Tô tomando um vinhozinho que vai bem. No almoço, né, presidente? No almoço, tá tomar bem, tá três bem. Cálices antes, três depois cálices. Umas oito garrafas. Que é pra fechar. Três cálices antes e oito garrafas depois, presidente. Até a janta, umas oito garrafas. Porque depois ele tá de barriga cheia, a gente pode beber um pouquinho mais. Tá certo. É melhor o senhor parar, senão depois não bebe. A baleia Jubarte. Morreu a baleia. Ainda não. A baleia Jubarte encalhada na praia de Capão Novo está melhor do que se esperava. Não esperava mais nada. Desencalha de novo. Aí começa da baleia. Começa a se cogitar uma nova tentativa de ajudar a baleia. Ah, não, cara. Rumo ao alto mar. Deixa a baleia. Eu vou dar uma dica, tá? Gastar 1.500 lá com diesel pra desembocar essa baleia, a baleia voltou. Pega esses 1.500, gasta tudo em cerveja e pega a carninha da baleia. Faz um assado de baleia com cerveja. A prefeitura vai entrar pra história. A Jubarte de 25 toneladas e cerca de 11 metros encalhou no litoral norte gaúcho no fim de semana. Os biólogos conseguiram soltar o animal na terça-feira, mas ela voltou à beira da praia ontem. Soltaram no estado do mar, eles não ouviram. Eles não ouviram o pretinho ontem. Não ouviram. A gente deu a morta, a baleia não quer. O bicho encalhou porque é da natureza, ela quer morrer encalhada. Deixa chamar o doutor do Little lá pra resolver esse caso. Trocar uma ideia com a baleia. Obras na BR-101 atrasam novamente. Não! Os túneis em Maquiné, que tinham previsão de ser liberados até o final de setembro, enfrentam um novo obstáculo e as obras não serão concluídas a tempo. Equipamentos importados, principalmente o sistema de ventilação que vem da China, ainda não chegou o equipamento. Os equipamentos não chegaram. Os 24 jato ventiladores são fundamentais, pois evitam a concentração de substâncias tóxicas como o monóxido de carbono liberado pelos veículos. O DENIT ainda não tem uma nova data para a entrega do projeto, mas acredita que vai ser inaugurado antes do verão o trecho. Por que não DENIT, esse cara? Qual verão? Verão de 2012. É de se entender que é o verão de 2011, né? Será? É de se entender. Antes do verão. Era pra ser entregue agora em setembro, né? O Lula teve aí e falou que antes. Não, o Lula tá aqui. Não tá aí, presidente? Eu tô ouvindo o problema. Antes de acabar o ano, a BR-101 estaria duplicada, né, Lula? Estaria duplicada. Ele daria de skate ali, ele falou, né? Patinete? É, assim. É, né? Mas não, o companheiro tem que fazer uma parceria comigo. Vamos lá, sabe? A gente esquece o que tu fala. Não é essa questão de estar esquecendo. Mas tomou a segunda taça de mim agora, né? Agora tá coisa, tá ficando boa. Carne bovina está mais cara. O bife e o churrasquinho estão pesando mais nas finanças. A costela, por exemplo, a melhor carne do churrasco, né? O churrasco, né? Na verdade, inventaram as outras coisas depois. O churrasco era uma costela. Costela, isso aí. Aquele janelão. Cantor de samba, aquele janelão. Janelão. Subiu 25% o preço da carne, da costela. Sabe por que subiu? Por quê? Adivinha, qual é a lógica? Qual é a lógica? Não tem carne, sobe o preço. Exato. Tá faltando gado. A falta da chuva deixa o pasto seco e o gado parte, o gado para o abate diminui. Tu vê até o boi gordo, né? O boi tá sofrendo com a seca, né, Magnata? É verdade, brincadeira. Dependendo do que ele consome, né? O alimento dele é que muda a qualidade, né? Exatamente. Mas vamos comer peixe, cara. Se o pasto bagre, é ruim. Bagre é um peixe. Já querem comer o meu par. Também, amigos, de destaques comentados do Clique RBS, era isso. Chega de ladainha, né? Vamos de jornalismo de verdade, né? Não é Caco Barcelo. Não é esse papinho furado global. Não é esse papinho de boi. A Globo é assim, né? Receita de boi dormir. Receita de bolo, né, Marcelinho? É verdade. Receita de bolo, buraco de rua. Dia do feirante, vai lá na feirinha. Um casal foi flagrado fazendo sexo em local público em Chapecó. É verdade, foi logo ali. Foi ontem, um homem de 21 anos e uma mulher de 26. O cara mandou bem, pegou uma mulher mais velha. A mulher parece que o agrediu sexualmente. Foram pegos na rua Líbia, no bairro Líder. Mas ali tá Líbia. Esse bairro é líder em sexualidade. É líder em sexo na rua. Dentro de um Celta. Oi. Como é que conseguiram, Marcelo? Verdade, né? Parece que encaixou na marcha. A polícia militar foi acionada e conseguiu chegar a tempo de encontrar o casal mantendo relações sexuais. É verdade. Filmou, colocou no YouTube. É verdade. Ligaram pros amigos, os policiais. A mulher estava gritando na hora. Todo mundo ali ao redor e tal. Depois o pessoal olhava lá de dentro do carro, se escondia e tal. Agora não filma mais, agora não filma mais. Ambos foram autuados pelo crime de ato obsceno em ambiente público. É verdade, quem aqui nunca transou em ambiente quem público, quem aqui né? não tem uma tara, né, Marcelino? É verdade, Celta, transar com uma árvore. Um fazer Celta. O amor num Celta. Qual o lugar mais esquisito você já fez amor? Num Celta. É verdade. Gostaria de falar. É que o cara disse, vou te levar ao Celta. É verdade, Marcelino. Você foi? Vai se sentir no céu. Marcelino, qual foi o lugar mais esquisito que fez amor? Mais esquisito? São Paulo? Foi atrás da tapadeira. Ele não fez ainda. Atrás da tapadeira aqui do estúdio. Jovem é preso duas vezes em menos de 24 horas nos Estados Unidos. O que que ele fez, Marcelo? Primeiro ele foi detido após ser visto correndo pelado pela rua. Ah, quem aqui, né? Depois de ser solto, ele invadiu o apartamento de uma vizinha. Tava pelado, muito louco. Tava peladão. Como tem acontecido esses casos dos tinha peladões enlouquecidos? Tinha que ter bafômetro pra outras drogas, porque 74% é verdade. Das pessoas, os homens que saem pelado correndo, que nem os loucos invadindo casa de vizinho. É culpa do quê, Marcelo? É culpa do vício! É verdade! Vício em quê? O vício do quê? O vício! O vício do quê, Marcelo? No Clube Pinguim! É verdade. Clubepinguim.com.br. É verdade. Pinguim de Madagascar. Ele vicia, rapaz. Pinguim de Madagascar, é um site. Não conhece. É verdade. Não, tô conhecendo. Vovô é preso ao tentar entregar maconha para o neto na cadeia. Neto tava precisando dar uma esparecida. Tava lá querendo torrar um verdinho. Tentou entregar 22 gramas de droga no meio da cadeia. Para o netinho que tá cumprindo pena de 2 anos. Esse é o Brasil, amigo. É verdade. Tá preso, netinho. É verdade. Ah, é culpa de quem? Por que ele tá preso? É culpa desse velho vagabundo. É verdade, quis levar rapadura pro netinho. Se condenado, o idoso pode pegar até 7 anos de cadeia e vai ficar bem pertinho do teu neto, seu filho de uma égua. Tadinho do vovó. Traficante desgraçado. É verdade, tem que ir pra cadeia. Eu jogo minha bota nele. É verdade, pode jogar bota. Joga bota, Marcelo. Joga 70, bota. 73% dos velhos que entregam maconha para seus netos na cadeia tem algum tipo de distúrbio do sono. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelino. Dado novo. Gosto de mingau também. Vai ficar chato. É um dado novo, é um dado do Labela. Vai daí, Mr. P. Sabe que hoje tava eu observando, acredito que nós estamos muito perto da volta da calça semi-bag, cara. Vai. Ah, para. Eu acho lá que nós estamos. É, aquela lá em cima, bombachinha. Nós estamos perto, cara. Porque o ciclo cada vez é mais rápido da volta das coisas, né? É que o cinto foi antes, né? Ele já foi lá pra cima o cinto. Agora só falta a calça acompanhar. Olha aqui, ó. Pode ver as calças coloridas aí que estão usando, nos anos 80 se usava muito. É baseado no Tiririca, o Tiririca foi. Mas o, e aí, porque aos 5 anos atrás tava Boca de Sino, lembra? Não, Boca de Sino, 5 anos atrás, mais ou menos. Boca de Sino? Não, mais que 5 anos. Voltou a Boca de Sino? É, 7. 7. Uma meia hora na moda e depois. Tá, mas tudo bem, 7 anos por aí tava Boca de Sino. Depois começou uma época, começou a predominar os preços, tal qual aconteceu há 20 anos atrás na questão dos darks e tal. Depois dos darks, naquela época dos anos 80, veio o New Wave. O New Wave é o colorido de hoje. É o verde limão. Aí veio a moda do Kurt com as camisas xadrez, que é hoje predominante xadrez flanela, que também eram as flanelas daquela época. É que não tem o que inventar, né? A calça justa na canela, que hoje se usa, que aliás é tipo essa, é a skinny. É a calça cocota que a gente usou. Boa. Tal qual também a gente já usou o fundilhão, que é a calça caída, como o Marcos usa lá embaixo. Fundilhão. E agora tá beirando a semi-bag, que vai cair de maduro numa próxima. Ah, mas que é coisa, feio, hein, cara? Sim, mas a cocota, se tu parasse pra pensar 3 anos atrás, era horrível. Sabe como repente, não errar? Compra a calça reta, deu, cara. Calça reta, deu. Eu uso a mesma calça há 26 anos. Eu não sei. O Pita tá por dentro da moda, né? Desse... O Pita sempre por dentro da moda. O P é... É o Jacques Leclerc. Mas vai daí, Jacques Leclerc. Vamos lá. Um casal de idosos, vai um médico e tal, e ao terminar o exame, o médico pergunta pro velhinho: sua saúde parece boa, o senhor tem alguma pergunta ou existe alguma coisa que o preocupa? Na verdade, existe, né? Depois que eu faço o sexo com minha esposa, em geral, eu sinto um pouco de calor depois da primeira. Aí depois da segunda eu sinto um frio. O médico acha estranho, promete que vai averiguar. Em seguida o médico examina a velhinha, a esposa dele. Tudo bem com a senhora, viu? Oh. Tudo bem. Existe alguma coisa que está preocupando a senhora? E a senhora diz, não, nada. Opa, o médico olha e diz, mas o seu marido diz que tem um probleminha estranho aí. Ele diz que sente calor depois de fazer sexo a primeira vez e um frio danado depois da segunda. A senhora tem ideia do que pode ser? Ah, aquele velhinho maluco. Porque a primeira é em janeiro, a segunda é em julho. Tu vai chegar lá, porra. Meu compadre. E aí, meu compadre? Qual é a boa, meu compadre? A boa é a seguinte, eu faço em março e outubro, cara. Tô quase. É meia estação, aí não tem calor. Não tem choque. Volta 2 meses, daqui a 2 meses eu vou fazer de novo. Nego velho vai ao médico reclamando de dor em tudo quanto é lugar. Nego velho tem dor em tudo quanto é lugar. Mas me dói em tudo quanto é lugar. Mas olha, doutor, eu tô doído nos lombos, que é um troço terrível, daqui na omoplates. Tá me doendo também, o senhor tem que me dar uma analisada. Olha, eu tô vendo aqui que o seu único problema é a bebida, hein? Tá bebendo demais. Tá louco, querido? Eu tomo só um traguinho por dia, querido. Um traguinho? Mas o senhor é alcoólatra? Olha, eu vou ter que discordar do senhor, querido. Eu bebo só um traguinho. Acontece o seguinte, né, querido? É que depois que eu bebo um traguinho, eu me transformo num outro homem, querido. Esse outro homem, sim, querido. Um baita pinguço, querido. É culpa desse outro, Filipinho, mandou lá de Floripa. Deixa eu mandar dois abraços aqui, cara. Um abraço pro nosso querido amigo, colega manobrista Luiz, manobrista da TV aqui. Boa, Luiz! Baita ouvintão do programa, cara. Grande magnata. Quer arranhar o teu carro, compadre? Pô, qual é? Sério? Não, tô brincando. Manobrista Luiz da RBS TV, do Pátio da RBS TV, grande abraço, obrigado pela audiência. E um grande abraço também pro nosso querido amigo, jogador do Grêmio, o Souza. Onde é que é do Souza, cara? Nosso ouvintão aí, pô, jogou ontem, cara. Jogou ontem. Camisa 8 ontem, realmente, capitão do Grêmio, cara. A torcida do Inter tá mandando abraço pro Souza. Cara, o Souza é meu amigo, velho. O Souza é meu bruxo, tá? O Souza é meu bruxo, joga bola comigo e eu não tô sendo irônico, não tô fazendo sacanagem com ninguém. Não, ao contrário. Tô de saco cheio com essa palhaçada. Que bichona, cara. 1, 2, 3, tu é gay que eu sei. Ao contrário, é preocupante quando um colorado como o Fetter manda abraço pra gremista toda hora. Não, toda semana, toda semana, abraço pro Souza. Que incomoda, né? Deixa eu mandar abraço então também aqui, o Helder da Banca 13 do Mercado Público. Nosso parceiro aqui do Pretinho Básico, tá de aniversário hoje. Parabéns, Helder! Parabéns ao Helder. Eu vou mandar um abraço aqui pra Bárbara da Silva Pinto e Luísa Cecília e um A Velha pra Rô. A Velha! Daió Marta de Freitas, encontrei ele na terça-feira lá no Barra Shopping. Luciano e Cíntia também no centro, encontrei-os. Sempre anota. Popular Day. Cara, encontrei-os. É bonito, né? Bora, eu vou te falar uma coisa, Pora. Fala, querido. Vou te falar uma coisa, querido. Escuta e serás sábio. Eu tenho tentado fazer isso. O começo da sabedoria é o silêncio. Tenho tentado praticar isso aí, cara. Quem falou isso? Mas Pitágoras falou isso. Quanto mais escuto vocês, mais burro eu fico. Vai, Borazinho! Ô, meu, o Luiz Melo aqui mandou umas situações estranhas que são proibidas pela lei. Tá, ele tava navegando pelo Google e descobriu situações, no mínimo, interessantes que são extremamente punidas pela lei por aí. Confira! Na Suécia é proibido repintar a sua casa sem autorização do governo. Na vizinha suíça, se uma pessoa esquecer as chaves dentro do carro e a porta travar, ela recebe uma multa imediatamente. Na Finlândia tem uma lei que diz que os taxistas terão que pagar direito se puserem música em seu carro quando transportarem passageiros. É, mas aqui as lojas têm que pagar direito também. Meio complicado isso aí, né? Uma vez eu fui botar som lá no Marina Park, em Capão, daqui a pouco chegou o cara do ECAD, né, cara? O Dick? O Dick? Um carinha de Oclean. O Dick, deve ser. Aí eu disse, por favor, o seu set list. A emissora de rádio já não paga? A emissora paga. É, pois é, eu acho que aí de repente já tá pago. Durante muitos anos, me fiz passar pelo cara do ECAD, né? Eu ia nas casas noturnas, e aí tocou a galera. Botava sunguinha, te atirava na água. Tem que pagar. Eu achei extremamente estranho, porque durante 20 anos, botando som, nunca tinha vindo o cara do ECAD me tem 20 anos de dívida, então. Não, e pensa no lado contrário, o músico recebe por essa excepção. Não. Se o músico recebe, eu garanto. Vou perguntar pro músico que tá na mesa aqui, Neto, como é que é, como funciona a distribuição dessa arrecadação dos direitos autorais. Ele funciona assim, ó. É que muitas vezes o compositor, né, ele não tá sendo... Não, tem uma planilha, né? Ele vai lá no evento e leva uma planilha porque ele vai assistir o show, né, vai ver que músicas estão sendo tocadas e tal. Tu tem que planilhar essa música e esse cara tem que estar com um escritório arrecadador pra poder pegar o direito autoral da sua música. Vou dar um exemplo aqui. Alexandre Fetter tem um show e vai tocar uma música do Neto Fagundes. Tá. Quando chegar a planilha pra ti desse show, tu tem que botar lá dentro várias músicas que tu tá tocando, tu botasse lá. Vou tocar uma das do músicas, Neto Fagundes. Vou tocar ali do Tono Vaneirão lá do Neto Fagundes, tá? Tá ali. Esse, isso aí vai chegar na central de arrecadamento, né? Da arrecadação lá do ECAD. O meu escritório lá, no caso, responsável pelos meus direitos autorais, pega uma tabela e acompanha, né, cada uma das execuções lá no Mato Grosso. Aonde o Neto fez o registro das músicas dele. Aonde eu fiz os registros das minhas músicas e onde eu sou credenciado como chamada compositor. Editora, né? É, o negócio é meio burocrático, é total. Né? É complicado. Mas funciona. Funciona, cara. Não, funciona se o músico tem um escritório sério que vai atrás. Não, e não só isso. O músico tem que ser organizado, eu sempre falo pras pessoas. Muitas vezes ele tem a música dele tocou numa novela e tal, só que ele não é nem credenciado. E ninguém pode pôr a mão nesse dinheiro dele. Sim. Entendeu? Esse dinheiro pode ficar retido lá muitos anos. Ele pode pegar um advogado ou um escritório arrecadador e buscar os seus direitos, que a música é dele. Porque a música tem número, né? É uma coisa que as pessoas não sabem, não é? Isso é tão importante que casos de artistas que morrem, por exemplo, dá uma baita discussão porque esses direitos que continuam sendo executados dessas músicas vão parar onde? Exatamente. Um ponto de interrogação, né? Legião Urbana, por exemplo. O Raul, por exemplo, é a filha dele que administra isso. Exato. O Beatles era o Michael Jackson. Mas esses valores são transparentes, tu sabe quanto tu ganha por cada música executada. São, e muitas vezes que vai pro ECAD, e muitas vezes a pessoa tem que cuidar quando ela faz a negociação da sua música. Porque ela pode achar legal estar numa novela, mas pode nesse contrato da novela acabar fazendo com que ele ceda os direitos autorais dessa música. Pra porque novela, ele perde. Porque ele acha legal estar na novela. Ele acha que pode vender show, ele pode ganhar. É um negócio que o cara faz. E aí depois lança um CD da Mas Som aí, Livre. Aí tu olha e diz, bah, o Marcos Pianchi tá com uma música que toca toda hora na novela. O cara deve estar milionário, velho. Depende da negociação que ele fez. E é por isso que alguns artistas emplacam duas, três músicas e passam o resto da vida a viver só com a grana que essas duas, três músicas dão pra ele. Agora eu tenho uma pergunta. A música toca no Brasil todo. Quem tem esse controle é o ECAD. Nas rádios do Brasil todo, quem tem o controle quem é o ECAD. Quem tem esse controle é o ECAD. E aí o ECAD vai tipo, repassar uma grana. Eu acho que não acontece, tá? Mas poderia um funcionário com uma índole não muito, né, correta, dizer que não tocou tanto assim, tocou metade do que na verdade não tocou. E te pagar metade e ficar com a outra metade? Ele não pode pegar a outra metade. É isso que eu quero te dizer. Ele pode até negar que tava tocando tanto a tua música, mas ele não pode negar que essa tua a música é tua. Entendeu? Não, ele não consegue. Esse cara que tu tá dizendo aí, o cara que tá desviando a jogada, ele não tem como botar a mão nessa grana, porque ele não tá credenciado a pegar essa grana. Só o escritório. Só o autor, né? Ou o cedente, no caso, cara. Não, pode ceder. Mais do que isso, esse dinheiro muitas vezes vai direto pra conta do cara, entendeu? Muitas tu recebe vezes. Em casa um aviso, um guia direto. Já depositado direto. Tanto valor na tua conta. Tá, então, pra encerrar o assunto, o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, funciona. Ele funciona, né? Ele tem. Claro, como tudo, a gente pode discordar de algumas coisas, mas ele tem É porque tem muito artista que é descontente com o ECAD. Não, né? Tem muita gente. Eu sei que a gente vai mudar o assunto rápido pra não cansar, mas é importante. E o ECAD só não arrecada mais por falta realmente de estrutura pra poder botar funcionário em todos os lugares onde as músicas estão sendo executadas. Tu ganha muito dinheiro com o Silvio Nossas Façanhas, cara? Não, porque eu não sou autor. Tu fez essa música, estourou, mundo canta. Não sou autor, né? A música Silvio Nossas Façanhas. E ela é um hino, ela é diferente. Ela tem um outro tratamento, claro, porque ela é um hino. É hino, não é música. Ela não é uma música, é diferente do meu pai receber direito. A música que tu usa mais famosa pra te tornar mais famoso não é tua. Não faz assim, não faz assim, não faz assim. Vai daí, porazinho, ó. Olha, continuando aqui com as situações estranhas que são proibidas pela lei, na Colômbia, na cidade de Cali, uma mulher só pode ter relações sexuais com o marido e a primeira vez que isso acontecer, a sua mãe deve estar no quarto testemunhar o ato. Aí eu não vou querer. Ó, depende, né, Maurício? Depende do festeirê também, né? Depende do festeirinho. A mãe da mulher, né? A mãe da mulher tem que estar lá. Tem que bater, a minha mãe? Então. Tem que... A mãe da mulher. A sua mãe. A velha vai dizendo, vai pro lado! A mulher só pode ter relações com o marido a primeira vez, se isso acontecer, a sua mãe... A minha mãe? A mãe da mulher. A mãe da mulher deve estar no quarto pra testemunhar o ato. A minha sogra quis fazer isso esses dias lá em casa. Imagina pegar a filha da Luísa Brunet. Não deixei, cara. Aí nos Estados Unidos, no Alabama, não se pode jogar dominó aos domingos. Já também nos Estados Unidos, em Memphis, essa aqui vocês vão gostar. Pô, imagina se essa lei os caras baixam em Porto Alegre. Pô. Acaba a redenção no domingo, sim, né? Ah, Deus, os velhinhos jogando grama. Olha que eles aí deitados na grama. Também essa aqui, ó, em Memphis é ilegal que uma mulher dirija um veículo a menos que um homem saia correndo ou andando na frente dele, agitando uma bandeira vermelha para avisar motoristas e pedestres. Valeu, evoluiu! Isso sim, cara, que é lei, velho. Luiz Melo, que não diz de onde é aqui. Luiz Melo Rego. Não, é de Novo Hamburgo. Mandou tá essa. Bem, a Renata Moreira mandou pra gente aqui aquela frase do Pitágoras, e tem uma outra do Pitágoras que é também muito interessante, porém triste. Cara, odeio pela constatação. Por quê? Pela fórmula. Pitágoras? Quem é que usa a fórmula de Pitágoras? Alguém é deve usar. O teorema de Pitágoras. A vida é como uma sala de espetáculos. Entra-se, vê-se, sai-se. Não é punk, né, meu? O pior é que é verdade. Eu já saí faz horas. E às vezes o cara sai e a plateia grita: queremos nosso dinheiro de volta. Foi bom. O Aristóteles disse que um amigo se faz rapidamente. Já a amizade é um fruto que leva tempo pra amadurecer. É, tipo a frase aquela do obrigado, Renata Moreira. Macarrão, mas né? Qual a amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Né? Qual Aristóteles falou esse? O grego ou o Anácio? O grego, cara. Ah. Grande abraço. É, os dois eram gregos. Cara, os dois eram gregos, exatamente, cara. Vamos fazer os classificados do Pretinho. Vamos lá! Classificados do Pretinho. Só aqui. Vendo ou alugo apartamento de dois dormitórios no bairro Jardim Ipiranga, pertinho do Iguatemi, do lado do 11º Batalhão da Polícia Militar, Bourbon Country, Assis Brasil e Hospital Conceição. O AP tá desocupado, reformado, pronto para entrar e morar. Cozinha com área de serviço integrada, sala com dois ambientes, dormitórios amplos. Somente R$138.000. Aceito financiamento. Contato através do e-mail vendoapto@joãocorreia.com. Grata Luciana. Tô vendendo um apartamento também, querido. Tá vendendo também, amigo? Apartamento com 3 vacas na garagem, putaria 24 horas. Como e vacas na garagem? Vagas e de estacionamento. Exatamente. Portaria 24 horas. Exatamente. Ah, e enfim, estrutura completa. Completa. Tá. Aí segura que tu já vai fazer a tua oferta aí. Olá, pretinhos. Meu nome é Patrícia. Tô querendo vender uma égua crioula. Opa! Vai na Expo Inter. Tô precisando. Ela é uma colorada e tem 8 anos. Tô querendo R$5.000. Até as éguas são coloradas. Interessados, mandar e-mail para éguacrioula@hotmail.com. Vou sair com a égua crioula. É, égua crioula. Manda um, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pro meu irmão, porque do jeito que ele tá estudando, com certeza ele passa em matemática. Beijo pra todos. Se a égua é colorada, o cavalo é gremista. E eu queria anunciar a criação de uma nova palavra na língua portuguesa. Qual? É a palavra com certeza. Tudo junto. C-O-N-C-E-R-T-E-Z-A. Com certeza. E o a partir também, né? É o português do novo. E o de repente, tempos, o de repente com dois R's eu vejo muito também. De e repente. E o incomodar também. Deixa eu falar uma coisa, cara. Vocês lembram que eu falei agora há pouco, tô recebendo aqui um torpedo de volta lá do pessoal da Maxim, do nosso amigo Sandro. Sim. Agora há pouco, há meia hora atrás. Não mais que isso. Não mais do que isso, meia hora atrás. Falamos da Maxim, falamos do Peugeot com o IPVA na faixa e película. Sabe quantos carros foram vendidos em meia hora? Ah, não acredito. 12. Caraca! O cara vendeu 12 carros em meia hora. A gente tá faturando alguma coisa. Deixa uma beira aí, Sandrão. Cara, a gente não tá faturando nada, mas a gente tá fazendo a nossa parte enquanto veículo escolhido pela Maxim pra propagandear seus produtos. Impressionante. Entendeu? É. Nós estamos ganhando com isso credibilidade. É isso verdade. Não tem preço. Entendeu? Olha, eu tô vendendo a minha. tua o quê, cara? A minha tem preço. A tua credibilidade tem preço. Cinco pila a tua credibilidade. Vamos faturar aqui, ó, que tem o Omir desclassificados do Omir. Parabéns aí, Sandro. Parabéns, Sandro. Meu grande amigo da Maxim Peugeot. Isso aí. Grande amigo, vou estar lá no feirão lá. Fim de semana. Isso, no Iguatemi. No Iguatemi, no estacionamento do Iguatemi. Estacionamento coberto do Iguatemi. Nos carros. Exatamente. Facilitador. Então agora a novidade aqui da Almir, que tem, é o material escolar infantil para crianças. Materiais que vão ajudar o seu filho a melhorar o desempenho escolar, tá ligado? O primeiro item dessa lista é essa maravilhosa aqui, essa maravilhosa tesoura extremamente afiada e pontiaguda. Que isso, Almir? Que vai possibilitar o seu filho obter um resultado melhor nas tarefas de educação artística. Também a gente tem mochila que vem com 35 quilos de peso extra. Opa! Isso vai ajudar o seu filho a ir praticando exercício físico quando vai pra escola. E por último, tem uma lancheira anti-inseto e roedores. Pra evitar esses terríveis animaizinhos. Posso de alguma forma infectar a comida do seu filho? Essa lancheira já vem detetizada com mais de 2.500 tipos de venenos, dos mais letais até os mais tranquilos, pra você aí, sem problema nenhum, não ter problema de barata, de inseto no lanche pro muito seu filho. Muito bom, hein, Piangelo? E meio pra contar, ela tomar banho, amor. Segurança sempre arroba edificiojoelma.tan.http www.blogrodaicfetter.twitter.rs. Mais uma vez, Almir, que tem oferecido produtos que zelam pela segurança e bem-estar da sua família. Porque credibilidade não tem preço. Mas a minha vende mais barato. Show de intervalo, meu André compadre. Carvalho, a gente volta em seguidinha com o Pretinho aqui na Atlântida. Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Tô ligado que uma galera da política, muitos candidatos ligados aqui no Pretinho Básico, só esperando uma chupada de bala nossa. Mas é nós que estamos esperando uma chupada de bala de você, amigo político, que está aqui no nosso bico pra ver se a gente faz alguma coisinha errada. Não vamos fazer nada errado, amigo. Nós estamos de olho em vocês. Olha que nós estamos de olho, não é mesmo, doutor Alceu? É papamento! Vamos então pro nosso querido Bola nas Costas, querido doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Grêmio perdeu, o Avaí perdeu e o Inter ganhou, doutor Peter. É verdade, Peter. Doutor Alceu. O Avaí perdeu porque o Inter ganhou, né? E eu o vou Inter lhe dizer uma coisa. O Avaí perdeu porque jogaram entre eles. Jogaram entre eles, é verdade. E aí um ganha e o Avaí é o popular time que encrespa, né, cara? Vende a derrota o Avaí, caro, né, cara? Incomoda pra perder. Como assim o Avaí, vende, né? A derrota, cara? É complicado ganhar do Avaí, né? E ele não vende caro. É difícil. Não vende caro. Foi o que eu falei. Não vende barato a derrota, né? Não se entregam. Time... nesse sentido. Sim. E ontem, de 5 em 5 minutos, só o que eu pensava era quem é o Renan? Porque era de tudo quanto é lá, né? É verdade, era Renan, um Renan em cada gol, né? E o Índio é maior que o Figueiredo, hein? O Índio fez mais gols que o Figueroa. Vocês maior que o Figueroa. Superou o Figueroa em um gol. Que bela resposta do Índio no final da partida. Sim, espetacular quando ele foi perguntado sobre isso, exatamente, ter batido o recorde como zagueiro de maior número de gols até hoje, 27. Figueroa é um monstro e eu sou um operário. E ele disse, olha, exatamente, Figueroa é um ídolo e eu sou apenas um trabalhador. Cara, trabalhador. Ele é, né? Que tem em suas costas um campeonato mundial e um bicampeonato da América do Sul, né, Índio? Vamos respeitar, né, Índio? Puff de melhor jogador em campo. Mas o Porã e o Piangas lembram quando o Índio esteve aqui no Bola nas Costas, numa segunda-feira. Pô, sensacional, que figura, extraordinária. E ele nos contou da história dele, que ele trabalhava. Começou a jogar tarde. Trabalhava na roça, né? É, e que ele é um trabalhador mesmo e assim que ele teve um problema, quase perdeu a perna o Índio, cara, com uma operação complicada, ele até hoje tem na panturrilha da perna direita, se eu não me engano, um enxerto. Aquela panturrilha que tu, Fetter, tanto admira. Admiro a panturrilha do Índio, cara. E é um ser humano excepcional. Faz as melhores festas de apartamento de Porto Alegre. Faz por merecer, né? O Índio falando, ô meu pai. Tá aí, doutor Alceu, o que mais? Grêmio! Não vai falar do Grêmio! Calma, não vai falar mais nada! Perdeu no último minuto, pô! E o Victor pegou gol, o Grêmio pegou pênalti, o Grêmio jogou bem. O pior é que o Grêmio jogou bem. Melhor primeiro tempo o Grêmio jogou muito bem. Renato de luva. O Renato de luva. Impressionante, 20 graus de Renato de luva. É o Renato porta-luva, né? É, Renato porta-luva. E o zagueirão Wilson, aquele estreou bem. O bom Wilson, zagueiro, Wilson hein? Cabeleira. Bom zagueiro. Fez o pênalti. Só que fez um pênalti no Neymar ali que o Vitor acabou salvando ele, cara. Mas é assim, quando a coisa tá ruim, o cara vai vendo que alguma coisa vai acontecer, entendeu? E agora o Grêmio tem que ganhar metade, tem que fazer metade dos pontos que ainda restam do campeonato pra não cair. O rebaixamento agora é uma coisa real e a torcida tem que estar mobilizada pra encher o Olímpico e parar de vaiar. Acho que deu, né? Quebra-pau ontem, vamos, né, na saída, vamos se, né, mobilizar pro bem, vamos encher, bicho, o estádio pegou. Olímpico e vamos apoiar o time, porque a coisa tá difícil mesmo. Boa, Porazinho, assim, usa teu espaço e faz isso aí, e né, outra coisa, e outra coisa, tá na hora de parar com as briguinhas internas dentro do clube, né, porque há anos o Grêmio tá com disputas internas que tão causando isso, esse reflexo no futebol gremista. Né? Há muito tempo, essas brigas internas, não tem renovação na direção do Grêmio, são sempre as mesmas pessoas que há muitos anos estão aí. Então, cara, pô, sei lá o que vai ser feito, mas o Grêmio não pode cair. Não pode cair de novo. Esse foi o bota-boca era de hoje. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado, doutor Alceu. 12 minutos para as duas, ainda temos no programa de hoje o quadro Cabelo no Espaguete com o nosso querido Duda Garbi e um de seus personagens aqui passando o trote pra galera. Aliás, hoje ele vai passar um trote pra um padre, cara. Opa. Ele vai querer se confessar, isso é pecado, isso é pecado. Com o padre. Estou mas, indignado. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai contar. Neto Fagundes e o Tio Nico estão na revista do Diário Gaúcho. Ah, TV é. Mais novelas. É amanhã, né? Amanhã. Isso aqui amanhã. A gente já amanhã. A gente recebe antes uma cortesia do nosso querido Mauri Grando, da Rádio Cidade. Nico e Neto comandam o Galpão Crioulo. Sucesso há 28 anos na RBS TV. Talvez o programa mais longevo da história. Na da verdade, eu completo 10 anos esse ano do Galpão Crioulo. Me assustei até quando eu me dei conta disso. Em outubro, agora eu completo 10 anos no Galpão Crioulo. Tio Nico há 28 anos, né? Parabéns ao Tio Nico pela reportagem aqui, porque ele é muito, né, importante, é essa figura tempo aí, cara. O Tio Nico é um cara que ele democraticamente ele trouxe o Galpão há 28 anos. Porque ele nunca deixou nenhuma gravadora tomar conta. E tem um monte de cópia, nunca nada. Né? Ele sempre oportunizou aquele artista começando de dar. Tá lá misturado com a galera, então é muito bom. Parabéns, tio Nico. Antônio Augusto, falou. Eu vejo nos outros canais um monte de cópia, né? Um monte de gente querendo fazer igual, sim, não sim, conseguindo, sim, assim, né? É, tem uma estrutura muito, né, boa, a produção do Galpão, que tem o Fernando Alencastro, a diretora, que é a Rosana Orlandi, e todo. É uma grande família o Galpão, cara. Todo mundo gosta de fazer parte daquele time, de viajar junto. Os colegas aí, cinegrafistas e gente muito bacana. E o principal, né, cara? Ou tu é nego velho, ou tu não é nego velho. Não adianta querer ser um troço que tu não é, né? O tio Nico é nego velho. E todo mundo da produção é nego velho. E outra coisa, o tio Nico não só é um cara de gostar da tradição, né? O tio Nico é um intelectual da tradição, do folclore, um estudioso, um antropólogo, advogado. Ou seja, ele tem uma combinação de coisas e um amor pelo Rio Grande do Sul, que aí, pô, o cara, ele é o cara mesmo, cara. Falar umas frases aqui que a Karen de Porto Alegre mandou. Eu cheguei pro gerente do meu banco e falei: meu Deus, pra que esse dinheiro todo? E o gerente do meu banco respondeu: não é da sua conta. Boa. Dinheiro não compra felicidade, mas compra cerveja, o que é praticamente a mesma coisa. Se a montanha vem a ti, fuja, só pode ser desmoronamento. Eu sou tão feio que mesmo depois do meu parto, a minha mãe continuou gritando. Isso é boa. Minha sogra é tão velha que se erguer as mãos pro alto, Deus puxa. E Chuck Norris mata duas pedras com um passarinho só. Valeu, cara. Deixa eu ler aqui um e-mail, não temos o bota-boca agora, mas nós temos aqui a Cláudia Tainá de Passo Fundo, que ela manda ela pede pra gente ler até amanhã, porque se não for lido só até amanhã, perde o significado. Oi, galera do Pretinho, eu sou a Cláudia Tainá. Tenho 16 anos e moro em Passo Fundo. No próximo sábado, dia 28, a Atlântida está promovendo aqui em Passo Fundo o show do Polka Vogal com os nossos queridos Duca Lendecker e Humberto Gessinger, cuja entrada não foi liberada para menores de 18 anos. Ah, não. Então, tem muito palavrão, né, cara? Não tem nenhum palavrão, cara. Um show muito cheio de palavrão. Marcos Piangers, mas é aí que ela quer. Não tem nenhum palavrão, incita, cara. Incita violência. Não faz assim, cara. Não incita violência. Não diz irônico, isso, cara. Não, mas é que algumas... Este é o problema. Ironia algumas pessoas não alcançam a ironia. Mas e é aí que a gente se dá mal. Então venho através deste e-mail fazer um protesto, já que sou fã da banda e gostaria muito de ir ao show. Até concordo com a nova lei que proíbe a entrada de menores em alguns lugares, pois sabemos muito bem que hoje em dia os adolescentes frequentam ambientes que só deveriam ser proibidos, aliás, que deveriam ser proibidos para qualquer idade. mas em um show do Pouca Vogal. É isso aí. Só pode ser brincadeira. Todas as vezes que eu fui um show dele, saí de lá com uma bagagem cultural muito maior. É exatamente. O nível intelectual, tanto do Humberto quanto do Duca, é incrivelmente alto. Mas os caras, Humberto, são, né, demais. E aí vem a revolta. Querem me proibir de ir ao show apenas por ter 16 anos, sendo que para eleger políticos que na grande maioria das vezes não dão o mínimo exemplo de dignidade para os jovens, é preciso ter apenas 16 anos. Isto é uma grande injustiça. Pois bem, se sábado não for permitida a minha entrada, já vou avisando. No dia 3 de outubro, não coloco meus pés em sessão eleitoral alguma. E por falar nisso, é uma falta de respeito com o cidadão trocarem a programação da Atlântida por horário político. Ninguém merece ir pra aula ouvindo palhaçada. É isso aí, pessoal do Pretinho. Agradeço a atenção e gostaria de mandar um beijão para os jovens do CLJ de Passo Fundo. Mandou bem, Tainá. Mandou a Cláudia Tainá. Tá, tô fechadaço com a Cláudia Tainá aqui. Eu também, fechadaço. Papai, show do Pouca Vogal, de repente caberia, talvez seja por causa do horário, talvez seja depois das 10 e ou depois local, das 11, o local. Também, é. Mas fica a dica aí pra, de repente, a produção do show, o pessoal dos eventos da Atlântida Passo Fundo, aí tentar antecipar o show pra mais cedo, pra que de repente a gente possa abrir as portas pra menores. Cabelo comprido, né? O Humberto Guedes tem cabelo comprido, isso aí com certeza usa alguma coisa. É bem provável que seja numa casa noturna. É, borrachinha de cabelo. Laquê no cabelo. Sim, por causa da casa noturna. Que pena, né? Cara, é um baita trabalho com o Duca e o Humberto. É uma lei municipal em casa noturna. Vamos proibir as proibições, cara. Não, cara, vamos censurar a censura, gente. A censura é proibido, cara. Mas é importante, porque a lei deve ser relacionada, deve ser a casa noturna proibida. São de menores de 18 anos. E aí automaticamente o show é lá. Entendeu? Não, mas aí faz o show no teatro. Que né? Tem, era o que eu ia dizer. Faz o melhor teatro, que nós temos que retomar são shows em teatro. Cedo. Em não, especial no interior. Aí era bom ter teatros, né? Porque também. Não, existem, cara, existem, pelo auditório da universidade lá. Existem coisa, teatros fantásticos pelo show interior. Show do auditório de universidade. O teatro da UX, por exemplo, em cara, Caxias que do mala Sul. Esse Piangas, cara. Não, botei vontade de dar em ti às vezes, cara. Dá pra mim. Vontade de dar pra mim. Não, dá em ti, cara. Não, mas te faz de surto que tu não precisa dar nele. O teatro da Ux. O que tu falou? Não entendi. Te faz de surdo. É o que tu tá fazendo, né? Te faz de surdo, muito bom. O teatro da Ux em Caxias é espetacular, cara. É espetacular. Em Pelotas tem um outro teatro muito bacana também, que tem show volta e meia, a Vera Guarani, Louca tocou lá. De abril. É o Guarani. Tem trocentos mil teatros. Claro. Seria bacana retomar shows em teatros desse porte, como vamos do fazer Humberto a balada do Pretinho Cidadão. Teatro agora, cara. Pode ser. Fica a dica também, se você tem menos de. Se você tem menos de 16 anos e não pode ir ao show do Pouca Vogal neste sábado em Passo Fundo. Pode ir na esquina ali conversar com aquela galerinha. Vai protestar na frente do teatro. Leve faixas, proteste, isso bote aí a boca na frente do teatro, porque só botando a boca e protestando a gente pode tentar mudar alguma coisa que nos desagrada. É verdade. Quem é essa frase? Pitágoras. Não, cara, não sei. Tá, cara, não. A gente falou ontem no programa sobre uma pessoa que fica 11 minutos. Tu vai falar de novo, cara? Não vai, não, cara. Não, ele vai falou falar só pra nós, não falou no ar. Não, ele falou no ar. O Potter falou 11 minutos uma pessoa fica, o recorde debaixo d'água. De a E a gente pensou, pô, 11 minutos é impossível. Tem uma menina chamada Caroline Meyer, que mora em Florianópolis, nos ouve e já ficou 18 minutos e 32 segundos embaixo d'água. Sem respirar? Já. Sem respirar 18 minutos. Eu tentei, cara, já ficar sem respirar. Tô recebendo aqui o um minutos, torpedo do nosso Miqueia Silva. Alô, alô, o Mick Silva, lá de Passo Fundo, da Atlântida, coordenador da Atlântida Passo Fundo. Alô, alemão. Tô gravando Rodaica. E o show é na Flyer, onde rolou a balada do PB. Flyer, então é uma casa noturna, provavelmente o show vai ser mais tarde. A Naru, e talvez por isso não permitam a entrada de menores de 16 anos. Tal qual aconteceu na balada, vocês lembram? Isso aí. Que isso inclusive aí muitos ainda brincaram com a gente na sacada, dizendo que libera aí e tal, não sei o que, lembra? Cara, sim, ainda brincaram. Mas com aquelas 10 que o Potter levou pro hotel não era o menor, cara? Tinha o menor de idade no camarim, cara. O Potter levou pro hotel. A Flyer era uma baita casa. Aí tu tá te referindo à altura. Eu estou sendo irônico, atenção, pessoal. É ironia do Pretinho. Parou. Silêncio. Parou, porque às vezes para, né? Às vezes não se ajuda, para, né, cara? Joãozinho, diga uma frase com a palavra computador! Hoje acordei com puta dor nas costas. Vamos ver aí, meu culpado tá com uma muito grande ali, né, meu culpado? Vai no culpado. Vamos fazer aqui, ó, rapidinho. Então manda aí, culpado. Expressões do nego velho. Mais aberto que sorriso de banguela, querido. mais assustado que guri na zona, mais beijado que anel de bispo, mais comprido que suspiro de velório, querido. Mais devagar que tropa de lesma, mais escondido que umbigo de gordo, mandou Michael Decanoz, querido. Manda a fiada pui e tudo mais. Antes do Geiso, vamos ver aí, Mr. P. Três pessoas, o português, Cristiano Manuel, um americano e um canadense. Estão ali os três presos numa ilha. De repente acharam uma lâmpada no chão, apareceu um gênio dizendo: vão até aquele penhasco e cada um faça o seu pedido. Aí o americano pulou do penhasco e disse: eu quero voltar pra casa! O canadense fez a mesma coisa: eu quero voltar pra casa! E tu, Cristiano Manuelo? É a hora, pois eu estou aqui sozinho, me traz os amigos de volta! É bonito esse fado, né? O fado, adoro dançar o fado. Vamos todo mundo comigo, Anitta. Anitta, Anitta, Anitta, Anitta. Você é bonita. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. A gente é assim mesmo, não repara. Voltaremos logo mais às 6 da tarde com Coca-Cola, Lojas Colombo e Nova Skin. Viemos até aqui. Vem aí o trote do Duda no cabelo, no espaguete. A gente volta depois do show do intervalo com o Barracão. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer confessar os seus pecados. Alô? Comunidade São José, boa tarde. Ô, Sérgio, é da igreja, meu? Sim. Vocês falaram com o padre, tá lá? Quem deseja? Geiso, meu. Geiso, ele não se encontra no momento. Quer deixar algum recado? Não, na verdade eu gostaria de me confessar, tá lá? Não sei se poderia ser contigo, meu. Vamos lá, então pergunta. Eu sou um guri tribom, tá lá? Tipo, meu, já tá, meu, rodei algumas vezes, tá lá? Mas, tipo, trabalho pra minha mãe, né, meu? O bar da Dona Rosa, não sei se a senhora conhece, meu. A senhora conhece, meu? Quem? A Dona Rosa, tá lá? Eu trabalho no bar da Dona Rosa, meu. Não, tipo, assim, então, tipo, o bar... Eu tenho algumas coisas, tá lá, que eu fiz, que eu queria saber, tipo, se eu sou um pecador, tá lá? A senhora poderia tirar essas dúvidas, meu? Vai, eu não posso tirar isso porque eu não sou padre, né? Tem que falar com o padre. Não, mas a senhora trabalha na igreja, meu. Trabalho na igreja, sim. O que a senhora faz na igreja, meu? Faço de tudo um pouco. Uau! Missa, casamento, batizado. E tipo, meu, tipo, esses dias, tá lá, eu andei limpando a boca na mesa, na toalha da mesa, meu. Que mesa? Tua? É, meu, isso é pecado, meu. Não, isso é falta de... educação, por exemplo. Relaxamento, mas não é pecado, não. A Dona Rosa disse que sim, meu. Isso é uma questão de educação, né? Então, culpa dela, meu. Eu não sei quem é a Dona Rose, mas... Olha, esse dia eu soltei um pum, meu, debaixo do edredom, tá lá, e não avisei a Jennifer, meu. Isso é pecado, meu? É tudo que eu tô dizendo. Acho que faltou é um pouco de educação aí, né? Ô, meu... Eu também toquei a campanha do vizinho e corri, meu. Ah, isso aí é infantilidade. Oh, sabe outra coisa que eu já fiz, meu? Ah. Tirei tatu do nariz e colei no colega, tá lá? Ah, também é. Mas não é pecado, então, meu? Ah, eu acho que se assim, ó, se te incomoda, se tu acha que é uma coisa que te incomoda... Ah, me incomoda, tá lá, é, me então sinto meio mal. Então não faça mais, começar, te confessa teus pecados, né? Meu, acho que eu vou levar minha mãe pra ir junto, lá, porque, tipo... Ela também tem muita coisa. Se já ouviu, eu passei no quarto dela, ela tava gritando, meu. Isso é pecado. Depende do que ela tava gritando. Ah! Aí eu fiz um barco. Ela tava sonhando. Ah, achei que ela vai viajar, tá lá. Pode ser que ela estivesse sonhando, que eu posso te ajudar que essas coisas que tu tá falando, né? É, acho que você deve procurar em ti, né? Ou que talvez tu esteja assim, não sei qual é a tua idade. 17, meu. 17, pois é, então já tá bem grandinho pra saber, não ter noção de assim, coisinhas do que é certo, do que é errado, né? E do que você querida, pode fazer. Oi. E acho que relacionando com a tua mãe, acho que você deve. Que as mães sempre querem o melhor pros filhos, tá? Eu tenho certeza que a Dona Rose quer, tá lá. É, pois é, então avalia isso. Ela é a tua mãe, ela te gerou, tá? Te deu uma vida. E tudo que ela fala, talvez, é sempre vai ser pro teu bem, que as mães nunca querem os mal dos filhos. Eu amo a minha mãe, tá lá. Não, ó, deixar de limpar a boca no toalha é uma coisa tão simples, você pode usar um guardanapo. Eu vou mudar, meu. Ai, querido, qualquer coisa, a gente tá aí pra te ajudar. Querido, quando eu vou falar com Deus, meu. É, muito bom. Todo mundo, na casa do senhor não existe satanás, gente. Tudo, tá, né, meu? Tudo tá dentro de ti. Então tá bom, tá muito bom, obrigado, tá lá. Nada. A senhora fique com Deus. A senhora já está, né, meu? Igualmente, gente. Tá bom, Caixa, aguardo ser sempre do teu lado. Tchau. Até logo. Demais, cara.